Há de ser mais belo, mais justo, mais digno, mais humano, mais vida, mais felicidade, mais sensibilidade. Há de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Há de ser efêmero. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, eu, Renato Tavolieri Filho. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E o nosso programa busca fazer com que se repense a qualidade das nossas relações, de tudo que fazemos, como convivemos, o que consumimos, os nossos prazeres, o nosso lazer, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, e apresentar, buscar novas alternativas, novas possibilidades, em tudo. Na música, principalmente, nas artes em geral, mas também nos nossos hábitos, valores, crenças, no cuidado com tudo à nossa volta, com nós próprios, com o nosso próximo, com o mundo. www.radios.com.br/melodiafm é o nosso endereço online. E para você ouvir os programas passados e tomar conhecimento de todo o nosso trabalho de sensibilização, visite www.acasadapedra.com.br. Lá você terá, dentre várias opções, uma específica para o nosso programa, um botão piscando, questão de sensibilidade, onde você encontra não só os programas passados, mas um material extra de enriquecimento e a possibilidade de deixar a sua opinião, entrar em contato conosco, o que para nós seria um prazer. Vocês sabem que em alguns dias o nosso programa não vai ao ar, devido a vários fatores. Um deles, como provavelmente aconteça amanhã, por isso está o nosso alerta, é a transmissão dos jogos do Campeonato Mineiro. E pela competente equipe esportiva aqui da nossa rádio Melodia. Portanto, nesse caso, vocês acessam o programa que será gravado em estúdio, para que vocês não percam a sequência. E no programa de amanhã eu estou com no meu planejamento com um fechamento muito importante, passando alguns conceitos sobre esse período da música clássica e sobre a música clássica em si também, fechando essa primeira tomada que nós fizemos nessa viagem pela história da música clássica. Portanto, os interessados podem acessar o nosso site www.acasadapedra.com.br. Lá há um botão piscando no menu vertical da esquerda. Questão de sensibilidade, aguardando vocês. E acessando, vocês vão imediatamente saber, intuitivamente, encontrar o caminho e a página de interatividade que terá os programas passados e também esse específico para amanhã. E o que trazemos hoje? Hoje trazemos música típica renascentista, não sacra, profana, abarcando os anos de 1510, o período de 1510 a 1580, com compositores representativos dessa época. E para voz e instrumentos musicais, harpa, percussão, sem dúvida o violão, e instrumentos esses tocados e também com o canto de um conjunto espanhol da primeira qualidade, como vocês vão conferir. Eu espero que vocês apreciem. Eu volto só ao final para me despedir, porque é uma viagem por esse tempo, na volta no tempo, mas a música é tão mágica que a diferença de tempo deixa de ser e você tem a possibilidade de sentir a emoção no hoje daquilo que foi uma produção e retratou a realidade de uma época tão antiga. Alla sombra di una verde oliva, Oh,

Pierdes toda tu esperanza. Thank you. ricordar susditi bu lo so nel che non lo san ricordar e la gua con la tormenta comenzò si con la dormiventa comenzò si a levantar la sola scurre la nave che la chiede navigar la sola scurre la che la chiede navigar los divisibulos con miedo comenzaron di llamar los divisibulos con miedo comenzaron di llamar diciendo Signor, Signor, che la nostra storia librar. Dicendo, Signor, Signor, che la nostra storia librar e disfierto le buon Jesus. Solisti hablar ardet corazón ardet que nos puedo llamar vale vibrantan las piñas con picos y atadones vibrantan las piñas con picos y atadones thank you. E o nosso Questão de Sensibilidade fica por aqui hoje. Renato, se despedindo, um abraço e até o nosso próximo programa. Não esquecendo que, muito provavelmente, o nosso programa não irá ao ar amanhã, mas, se isso ocorrer, vocês podem ouvi-lo online, www.acasadapedra.com.br. Não deixem de fazê-lo, é um material muito bom. Um abraço.